Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. Um prazer, uma alegria estar conduzindo mais essa edição do Endzone, ao lado dos meus queridos amigos Endzoners. E o draft tá chegando, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos os nossos amigos Endzoners. Boa noite a, mais uma vez, nosso convidado Jonatas Fracari. E é isso aí, o draft está chegando. Ainda não dá para falar muita coisa porque o free agency ainda está rolando, mas já dá para a gente ter uma boa opinião formada sobre o assunto, visto que a gente já está conhecendo os melhores prospects e já vem nas intenções dos times, não é verdade, Julião? Boa gravação para você também. Boa gravação, Ale. É isso aí, vamos observar as movimentações dos times. As, como disse o nosso grande amigo Jonatas Fracari na edição passada, as cagadas que os nossos queridos amigos head coaches e times farão. E vamos ver algumas surpresas, alguns reaches ao Davis pegando o cara mais rápido do draft mais uma vez. E vamos ver o que acontece. E você, Vitinho, como é que você tá, cara? Ô, velho, eu tô bem aqui. Sobrevivendo esse combate, tive vários vídeos aí. Pra ver o que você acha que os técnicos vão fazer, né? Porque o que você acha que ele deve fazer é uma coisa totalmente diferente, não é, Edu? Na verdade, os técnicos nunca fazem aquilo que tem muito sentido. Como o próprio Jonatas já falou, eu tava comentando aqui um pouquinho antes da gravação. Boa noite, Jonatas. O draft tem que vir pra reforçar o time, mas geralmente os técnicos e os general managers fazem as coisas meio sem sentido, né? Não é verdade, Jonatas? Oh, uma boa noite aí, um olá pra todo mundo, muito feliz de estar aqui de novo pra ajudar vocês aqui na gravação sobre o draft. Olha, é o que a gente tava conversando, Edu. É por isso que é tão difícil fazer um mock, porque você vai lá no mock e fala, pô, esse time precisa fazer isso, esse time vai ficar bom. Aí vai lá um manager, faz um puta de uma cagada, traz um cara nada a ver, uma posição que não tem nada a ver, e aí o cara do mock já se ferrou, né? O cara vai lá, segundo escolha, o cara escolhe um cara, vai lá outro, o manager faz uma cagada. Por isso que é difícil. Mas vamos lá, vamos tentar ajudar aí o pessoal a entender o que está passando nesse draft aí. É isso aí, pessoal. Como o próprio Jonatas já comentou, o tema do programa de hoje é draft. Nós vamos comentar um pouquinho a respeito dos principais prospects, quem pode ser titular, quem já não pode chegar como titular na NFL. Vamos explicar o que é o Combine, o que é esse treino meio esquisito que a NFL faz. Mas antes da gente falar de NFL, antes da gente falar de draft, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! O e-mail do programa de hoje é o e-mail do Marcos Vilela. O Marcos está aqui comentando, na verdade, os movimentos do Free Agents. Excepcional negociação entre o Cleveland Browns e o Denver Broncos. Acredito que o Brady Quinn é o QB que nós, torcedores do Denver, estávamos procurando. No próximo draft, confesso que estava de olho em Danny Fever, que poderá ser draftado no segundo ou terceiro round e ser preparado para o futuro. Mas para imediato, acho que o Quinn foi uma escolha que nos agrada muito. Vejo o Quinn como uma espécie de Drew Brees, desacreditado e que de uma hora para outra pode arrebentar. Marcos, você não tá esperando muito do Brady Quinn, não, Marcos? Eu acho que ele tá esperando demais do Brady Quinn. Acho que o Brady Quinn tem seu potencial, Edu, mas falar que ele é um Drew Brees, acho que na verdade ele não quis ser um Drew Brees mesmo, assim, em questão de habilidade. Acho que ele quis dizer mais na situação, porque o Drew Brees realmente era um quarterback muito desacreditado na NFL, não tinha muito crédito com os head coaches e com os managers, ninguém acreditava muito nele. E ele provou o contrário, provou que eles estavam errados e foi lá e venceu o Super Bowl na última temporada. Em questão mais de potencial, Alexandre. Exatamente, acho que mais em questão da situação em que o Brady Quinn se encontra. Agora, potencial, pra mim o Brady Quinn tem de sobra. Ele é um quarterback muito bom, que quando jogando no Cleveland Browns, em algumas ocasiões teve a oportunidade de mostrar o que sabe, e foi muito bem. A gente tem que lembrar que o Browns raramente teve grandes armas pro Brady Quinn trabalhar, e o jogo corrido dos Browns teve em declínio nas últimas temporadas. Teve aí uma certa, vamos dizer que ressuscitou agora no final dessa última temporada com o Jerome Harrison, mas é um time que em questão de ataque estava muito defasado, e o Brady Quinn tem sim seu potencial. Eu acho que o Denver Broncos é um time excelente para ele mostrar o que ele sabe, e acredito que ele pode sim tomar a posição do Kyle Orton. E a gente tem que lembrar, com certeza o Jonatas vai comentar isso, que o Josh McDaniels é o técnico do time, que ele fez de Tom Brady um super astro da NFL quando estava no New England Patriots. É um grande guru dos quarterbacks. Eu ia falar isso mesmo, Alexandre matou a charada. Tom Brady, a questão é a seguinte, uma escolha de sexto round. É o que eu ia falar. se o reserva do Brian Griese, hoje, para alguns, é o melhor quarterback da NFL, o segundo melhor, sei lá, conseguiu 3 Super Bowls e tudo mais, imagina o que um cara que ganhou o Heisman Trophy não vai fazer, né, com o Josh McDaniels. Mas eu concordo com o e-mail que nosso amigo mandou aí. No meu mock draft pessoal, eu colocava no segundo round o Colt McCoy pro Broncos, mas agora com essa troca, obviamente, isso não vai acontecer. Eu acho que foi uma ótima aquisição pro Broncos, sim, e vai melhorar muito. Não que o Kyle Orton estivesse indo mal, ele é um quarterback bom pro sistema, mas o Brady Quinn é mais talentoso. Você também tem um e-mail, quer mandar uma pergunta, quer mandar um comentário pra gente, que quer comentar o que tá acontecendo com a NFL aqui com a gente também? Mandem seus e-mails, podcast@endzonebrasil.com. Todos os e-mails muito bem-vindos. Sigam nosso perfil no Twitter, vamos retweetando lá, a gente vai conversando pelo Twitter também. Tem o Twitter, tem o site onde vocês podem postar comentários. Sintam-se à vontade, participem do programa, deem esse feedback pra gente também. NFL, futebol americano de primeiro, melhor futebol americano do mundo, e o draft. Draft, o recrutamento, é a hora que o cara sai da faculdade, são as categorias de base, seriam as faculdades, e o cara vira um profissional, vai pra NFL. No meio do caminho aí, vamos explicar pro pessoal, tem o Combine. Que diabos é um Combine? É um combinado de quê? Que porra é essa que eles estão falando aí? Edu, é um combinado de exercícios tanto físicos, né, que são gerais, todo mundo... Todos fazem os mesmos exercícios, quanto exercícios de posição. Eles fazem separadamente esses exercícios. É a chance do scout, né, do head coach, do manager, ver o jogador isolado. É ele o cronômetro, ele o peso, é ele e os drills. Não tem time, não tem jogador do lado para ajudar. É ali. É ali que ele vai mostrar o valor dele. Mas todo mundo pode participar do Combine, Jonathan? Negativo, Edu. Só os jogadores que vão, sim, estão inscritos no draft, né? E para estar inscrito no draft, não vale o comentário, tem que ter, no mínimo, estudado 3 anos na faculdade. Além do que, o cara também tem que ser convidado, né, Jonathan? Imagina o tanto de faculdade, o tanto de jogador na NCAA querendo aparecer ali um pouquinho na NFL. Ah, com certeza, não são todos os jogadores inscritos no draft que vão, mas, vamos dizer assim, uma boa parte participa, assim, é dividido por dias, né? Primeiro dia faz, se eu não me engano, linha de defesa, e depois, assim, sucessivamente, são divididos por posições nos dias, e flui rapidinho, em uma semana tá feito. Isso muda muito a ordem do draft? Isso vai alterar, assim, o cara que tava cotado, sei lá, para um terceiro round, o cara consegue subir 1, 2 rounds, o cara consegue virar um top 5 na posição só por um bom resultado, ou o desempenho dele no college ainda é o mais importante? Lembrando que nosso amigo Darius Hayward Bay, besteira ou não, do Oakland Raiders, correu um 40-yard dash, que é a corrida de 40 jardas, né, o tiro de 40 jardas, em 4.2 segundos, se eu não me engano, e aí acabou sendo draftado antes do Michael Crabtree, que é um dos melhores wide receivers na história da NCAA, e era o cotado como o melhor wide receiver, enquanto o Hayward Bay era o 10º receiver, vamos dizer assim, na lista de sites conceituados como Walter Football, Pro Football Talk, entre outros. E aí... Darius Hayward Bay acabou saindo na 10ª escolha e isso acabou chocando um pouco a todos do NFL, né? Ao Davis à parte, eu acredito que sim, que o Combine ajuda muito, tanto é que, por exemplo, Mike Upari, que é um guard de Idaho, nunca foi muito notado no mundo da NCAA, porém ele foi convidado pro Senior Bowl, jogou muito bem, fez um excelente Combine e agora é cotado como um dos melhores prospects da linha ofensiva. Está entre os top 5 da linha ofensiva, enquanto ele sairia num quarto, terceiro round, pode estar saindo até no segundo round, e da gente colocar ele no Dallas Cowboys, até mesmo no primeiro round. Então eu acredito que muda sim. Só lembrando uma coisa, Edu, você falou sobre o Combine, né, sobre os atletas que são convidados, a gente tem que lembrar que também acontece os Pro Days, que quando a NFL passa com toda a sua parafernália, todo o pessoal, os equipamentos e tudo mais, por todas as praticamente todas as universidades dos Estados Unidos para dar a oportunidade dos scouts verem jogadores de escolas menores, de divisão 2, até divisão 3, por muitas vezes, participarem do Pro Day e aí mostrarem suas habilidades tal para os scouts. E isso dá muito resultado. Por exemplo, a gente tem o Jeff Saturday, que não foi nem convidado para o Combine, não foi draftado, acabou indo para o Indianapolis Colts depois de um Pro Day, e hoje é um dos melhores centers na história da NFL, e deve estar, provavelmente deverá estar no Hall of Fame daqui a alguns anos. É verdade, eu tinha esquecido dos Pro Days, Alexandre. Mas, então temos assim, temos os treinos combinados, temos os Pro Days, isso avalia estritamente o físico. Ou rola um joguinho, um amistoso ali pro pessoal mostrar um pouquinho de habilidade? Amistoso não, rola, algum, como eu tinha dito antes, alguns drills por posição. Por exemplo, receiver corre algumas rotas lá, running back faz um pouco de corte, quarterback lança a bola. E... Mas jogo, jogo de verdade, hein? Jogo, jogo não. O que tem de jogo é o que acontece antes do combine, né? O Senior Bowl. Que é o Senior Bowl. E o Senior Bowl lá é um ótimo lugar pra você... Combine também é, mas o Senior Bowl não é muito citado, assim, em alguns sites de scout, às vezes não tem o devido valor. Por exemplo, o Brandon Graham, que é defensive end, ou pode jogar de outside linebacker na formação 3-4. Ele estava cotado pro terceiro, quarto round, e hoje ele é um prospect de primeiro round. Foi muito bem no Senior Bowl, e foi MVP do Senior Bowl. E pode, com certeza, sair no primeiro round, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sai no primeiro round, para algum time que esteja precisando de pass rush. Acho que sai para um time 3-4. E é isso, né? Set, hut! Já explicamos o que é o Combine, já explicamos o que foram os Pro Days, já explicamos o que foi o Senior Bowl. Agora vamos falar sobre as futuras estrelas da NFL. Nós temos aqui, vamos começar... A gente vai aguardar o suspense, então. Como quarterback é sempre uma posição que é muito debatida, a gente vai aguardar os quarterbacks, então, pro final do programa, porque eu quero que você ouça o podcast inteiro. Vamos começar falando, então, running back. Running back com uma posição de fácil transição entre o jogo da NCAA e o jogo da NFL. Running back não tem muita dificuldade entre carregar a bola na NCAA e carregar a bola na NFL. Quem vocês acham, assim, cada um pode citar, fazer um comentário, fazer a salada que quiser, fazer um top 5... running backs que podem se destacar agora nessa classe 2010 do draft. Bom, eu como bom running back sou, gostaria de começar falando sobre os running backs aqui, Edu. E gostaria de fazer uma menção a um cara que não tem sido muito lembrado como um dos top prospects na posição. Muita gente se deixa enganar pelo combine, que também pode ser muito enganoso. E por alguns drills, por alguma demonstração física, mas esquecem a real habilidade e o jogo dentro de campo. Gostaria de citar aqui um cara que vem de uma escola pequena, chamado Toby Gerhardt, running back vindo da Universidade de Stanford. Foi o segundo colocado no Heisman Trophy desse ano, perdeu para o Mark Ingram, running back de Alabama, que para mim vai ser um dos grandes running backs da NFL daqui a alguns anos. Claro que ele não está no draft esse ano, senão com certeza estaremos comentando o nome dele aqui. Mas o Toby Gerhardt é um jogador muito especial. Ele... É um cara que lembra muito o Brandon Jacobs na concepção da posição, porque ele é um power back de origem. É um cara muito grande, muito forte, que corre na média dos 4.5 no tiro de 40 jardas. Tem 1,85m de altura e 107kg. Então vocês imaginam um trem desse, como diria o pessoal lá em Minas Gerais, terra do Júlio. Imagina um trem desse correndo pra cima de você, na velocidade máxima, correndo para cima de defensive backs, de linebackers um pouco mais fracos. Você imagina a monstruosidade que esse cara pode fazer. Ele é um cara de vários esportes, é um standout no beisebol também. E a gente tem que lembrar do Toby Gerhardt o seguinte, ele teve 4 temporadas em Stanford, correu para 3.522 jardas, uma média de 5.2 em sua carreira, 44 touchdowns, que é uma marca 28 absurda, touchdowns só no ano passado, Alexandre. Só no ano passado, que foi o ano que ele mais participou carregando a bola, né? E recebendo a bola, ele também tem ótimos números, tem 395 jardas, 10 jardas de média, nenhum touchdown, mas a gente já vê que é um cara, já percebe que é um cara all around, é um cara que pode jogar tanto recebendo quanto correndo com a bola. Eu gosto muito desse jogador. acredito que ele deve sair entre o segundo e o terceiro round, mas pra mim é um sleeper muito especial, que pode ajudar muito um time, e acredito que ele tem a mesma capacidade física e principalmente técnica de ser um Benny Wells, um jogador na mesma proporção do Benny Wells, questão de ajudar o time no jogo corrido. A gente viu o estrago que o Benny Wells fez nas defesas adversárias correndo com a bola pelo Cardinals no ano passado. Acredito que o Toby Garrett seja um jogador muito especial que tem sido esquecido entre os especialistas em draft aí. Mas eu gosto muito do Toby Garrett, acho que ele vai se dar muito bem na NFL. Ô, Julião, sua vez agora, meu querido. Manda um running back pra gente. Então, Ale, eu vou escolher o óbvio, o cara que tá em primeiro nos rankings de running back, que é o CJ Spiller, running back de Clemson. O CJ Spiller é um cara muito rápido, digamos assim. No combine ele teve um tempo de 4:27, tempo expressivo. Al Davis, os olhinhos do Al Davis brilharam ao ver o cara correr 4:27. Não deve draftar o cara porque já pegou o Darren McFadden uns tempos atrás. Mas o que eu quero dizer com isso? CJ Spiller é um cara até versátil. Corre muito bem com a bola e recebe a bola legalzinho. Não é tipo um Brian Westbrook, um LaDainian Tomlinson nos seus, digamos assim, tempos altos. Mas é um cara que recebe legal. Na última temporada, ele recebeu 36 passes para 503 jardas. E ele também pode retornar punts, ou seja, é um cara versátil, recebe legal a bola e corre bem. Para times que gostam de passes curtos, como o Seahawks, pode ser uma proposta interessante o CJ Spiller. Apesar de que eu acho que o Seahawks vai de quarterback. Mas isso a gente vê depois. Vitinho, qual é o seu, digamos, running back preferido desse draft? Então, eu também sou running back, mas ao contrário do Ale, que é gordo e forte, eu sou magro e rápido, então eu vou falar do mais rápido aqui do Combine, o David Best, running back de Califórnia. Ele tem todas as habilidades para sair no primeiro round, mas ele tem uma história aí de contusões, concussões aí, forte, que pode deixar ele para o segundo round, mas se ele não tiver muitas concussões na NFL, ele tem tudo para ser um dos melhores running backs dessa classe aí, depois do Jay Spiller. E você, Jonas, o que você acha? Olha, eu tô escutando muito sobre o David Best e o CJ Spiller como os dois tops, né, desse draft, da classe de running back. Mas é o seguinte, o CJ Spiller eu acompanhei pouco, vou falar, acompanhei muito mais pro highlight e tudo. Agora o David Best eu acompanhei um pouco mais a fundo, assim, a trajetória dele no NCAA. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não acho que nenhum dos dois... Muita gente achando que o CJ Spiller vai ser o novo Chris Johnson. Eu não acho que nenhum dos dois tenha capacidade para ser um running back de primeiro e segundo down. Eu acho que os dois vão entrar em terceiro down. No começo pode ser, sabe? Naquela euforia de ter draftado, sabe? Normal. Mas não acho que eles vão ser produtivos no primeiro e segundo down. Vão acabar com o mesmo estilo do Reggie Bush, jogando em special teams, jogando em terceiro down. Na minha opinião, o melhor running back dessa classe é Ryan Matthews, de Fresno State. Porque ele é um running back que tem todas as armas, vamos dizer assim, as armas físicas para ser um grande running back. Ele não é tão rápido quanto o CJ Spiller e o David Best, mas ele tem sua velocidade, é um jogador de considerável força física. Foi muito bem no NCAA na última temporada, correndo 1.800 jardas. Ele se diferencia um pouco desses outros que são mais específicos. O CJ Spiller e o David Best muito mais rápidos e o Toby Garrett muito mais força. Ele é um running back mais completo, mais equilibrado. Eu acho que ele é um running back que vai chegar, talvez não no primeiro ano, mas vai ser um running back starter do time que draftar ele. Eu concordo com muitos running backs que já foram citados aqui, mas para citar um outro running back, para passar um outro jogador para a rapaziada conhecer, eu citaria Joe McKnight, running back da USC. É bem atlético, não é tão rápido quanto o David Best e o CJ Spiller. Não é tão forte quanto o Toby Garrett e o Ryan Matthews, mas é meio que um misto entre eles. Tirando alguns problemas comportamentais, ele tá sob investigação na NCAA, parece que rolou uma gambiarra, um cambalacho para ele jogar pela USC, mas é um cara bem atlético, é um cara bem difícil de derrubar, tem uma boa média de jardas por corrida, por cada vez que carrega a bola. Joe McKnight pode ser um cara, além de jogar numa faculdade grande, uma faculdade que revelou bons prospects, que fizeram um relativo sucesso na NFL. Joe McKnight é um cara que a gente pode ficar atento também. os outros running backs citados também têm muito potencial. Eu citei Joe McKnight para resgatar um a mais aqui para a rapaziada. Edu, só gostaria de deixar mais um nome aqui em aberto entre os melhores running backs aí dessa classe. É, acho que a gente tem que lembrar do Jonathan Dwyer, running back de Georgia Tech, que é uma grande promessa. Ele era o backup do Tashard Choice, que hoje é running back do Dallas Cowboys. E o Jonathan Dwyer é muito bem cotado para esse draft. Deve sair entre o segundo e terceiro round também. É uma classe muito rica em running backs. E o Jonathan Dwyer é muito elogiado, principalmente na sua habilidade em bloquear. O Jonathan Dwyer é um running back muito bom nos bloqueios. É, fazia muito bem essa parte em Georgia Tech. E mais importante que isso, a palavra entre os scouts é que o Jonathan Dwyer foi o melhor nos drills posicionais, na posição de running back, ele foi o melhor. Então, é um cara no qual os scouts enxergam um futuro próspero na NFL e que pode chegar para fazer impacto, eu acredito também, no Jonathan Dwyer, mas eu gostaria de citar o Toby Garrett porque ele é um underdog e acredito que ele vai fazer muito sucesso mesmo assim na NFL. Set, hut! De running backs para os wide receivers. Wide receiver que é engraçado você reparar, você assistiu um wide receiver na NCAA. O cara geralmente é magrinho, o cara é rápido. O cara chega na NFL, o cara ganha uma massa, ganha um peso, toma uma bomba violenta. Você vê o cara que era um deep threat, por exemplo, virar um possession wide receiver da noite pro dia, né? Mas, anyway. Wide receivers. Vamos na mesma ordem, Alexandre Branco. Cita um wide receiver legal aí pra gente. Eu gostaria de citar aqui um cara que eu estava assistindo nesse domingo. Estava passando o combine na NFL.com, comecei a assistir, e o nome dele é Golden Tate. É um wide receiver saindo da Universidade de Notre Dame. Jogou com o Jimmy Clausen, que é um dos quarterbacks que com certeza serão citados nessa nossa edição do draft. Ele tem 1,80m de altura, 88kg. É um wide receiver muito físico, principalmente saindo na linha de scrimmage. É um cara que, por muitas vezes, ele até prefere o contato com o cornerback, porque ele sabe que ele vai conseguir espaço para receber a bola. Nos drills ele não dropou nenhuma bola, isso é muito importante a gente citar, porque o cara foi muito bem nos drills, recebeu excelentes passes. Claro, os quarterbacks têm certa qualidade no combine, mas mesmo quando o passe foi um pouquinho atrás dele ali, quando o passe foi um pouquinho mais alto, quando o passe esteve perto da sideline, ele teve o equilíbrio necessário para receber a bola. E principalmente ele mostrou uma habilidade muito grande em já receber a bola, colocar ela debaixo do braço, já proteger a bola para poder correr. Execução da rota perfeita, muito bem em todos os tipos de rota, rota funda, rota curta, slants, cortes em 90 graus, ele foi muito bem, um cara muito rápido. E principalmente uma coisa, Golden Tate, ele é um cara que gosta de ganhar vantagem sobre o cornerback com o corpo. Então eu acredito que ele é o cara perfeito para ser um possession receiver na NFL. Acredito também para ele a transição do college para a NFL vai ser fácil. Golden Tate ganhou o Biletnikoff Award, que é o prêmio para o melhor wide receiver da NCAA no ano passado. Foi ele quem venceu. É um cara que todo mundo vem assistindo e gostando muito do jogo dele. E não é para menos. Acho que é um cara que tem muito talento. Vai chegar na NFL, vai fazer barulho, vai fazer a diferença e pode ajudar muito algum time que esteja precisando de um wide receiver para complementar seu jogo corrido ou até mesmo para dar aquela faísca no jogo aéreo que o time precisa. Tem muitos times aí precisando de wide receivers de qualidade. Um deles é, por exemplo, o Buffalo Bills, que perdeu o T.O. e agora está muito órfão de uma arma tão cobiçada na NFL hoje em dia, que é o wide receiver, para poder complementar o jogo aéreo e ser bem sucedido na NFL. Vou passando a bola pro nosso amigo Vitinho, enquanto o Júlio atende a campainha de sua casa. Bora, Vitinho! Vamos lá então, né? Pego de surpresa aqui. Mas eu vou falar do Brandon LaFell, da LSU. Ele teve uma grande temporada esse ano, com 57 recepções, 792 jardas e 11 touchdowns, sem um quarterback ótimo, né? Ele tinha um bom quarterback, mas não tinha um top quarterback. Mas ele não teve um bom combine, ele correu só 4.59 no combine, não conseguiu um bom resultado em quase nenhum drill. Nos posicionais ele foi bem tudo, mas no geral ele não conseguiu bons resultados, então isso deve derrubar ele um pouco no draft. E eu acho que ele é um ótimo prospect aí pra esse draft. Olha, eu sou um cara meio preconceituoso com receiver no draft. Eu acho que é uma posição de baixa relevância para sair no primeiro round. Acho que é uma posição que não tem um impacto imediato em nenhum time. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre o assunto. Bom, eu vou deixar os dois top receivers, vamos dizer assim, pro Julião e pro Edu falar. Eu vou falar de um jogador que provavelmente vai sair em quarto ou quinto round, que me chama um pouco a atenção. Joga no Texas, Jordan Shipley. É um jogador que não vou dizer a palavra impossível, mas muito improvável que seja um wideout, né? Muito provavelmente que jogue de slot. E tem habilidade muito parecida, se não habilidade, característica muito parecida com o Wes Welker. É um jogador que recebe muitas bolas, não recebe muitas bolas longas, mas tem muitas recepções por jogo. Ajuda muito o quarterback naquela hora do sufoco, em jogadas de blitz e tudo. E é um ótimo valor. Tem muito time hoje na NFL que procura um jogador assim, como o Wes Welker, jogador que seja capaz de retornar a bola, capaz de ter muitas recepções num jogo, jogador bom com a bola na mão. E, sei lá, me chamou a atenção nos jogos do Texas, Jordan Shipley. Porque mesmo não ser um cara muito alto, um cara atleticamente impressionante, é uma ótima válvula de escape aí para muitos times que jogam, que usam muito shotgun e formações com três receivers. Então, continuando com o estilo capitão óbvio do draft por enquanto, eu vou escolher o número 1 do ranking, Dez Bryant, wide receiver de Oklahoma State. Dez Bryant é um wide receiver alto, 6'2", 210 pounds. Ele é bem físico, tem as mãos muito boas, recebe a bola muito bem. É um cara atlético, ele tem até uma explosão boa como retornador de punch. Porém, falta um pouco de velocidade pro nosso querido amigo Dez Bryant. Lógico, ele não é um cara lento, é um cara assim, que tem uma velocidade considerável, mas não é um cara que vai ser um top runner na NFL. Ele tem tudo para se tornar um possession wide receiver, aquele cara que interdown quarterback, que tá na merda, ele olha pro lado, toca para ele, ele vai e consegue first down. Um excelente target na red zone. E tanto é que o Dez Bryant é o número 1 nos rankings de wide receiver. Ele, para mim, vai ser um grande wide receiver esse Dez Bryant. Eu não sei porquê, sei lá se alguém acha a mesma coisa, mas eu lembro do Terrell Owens quando eu vi o Dez Bryant, por incrível que pareça. Eu sei que pode não ser, que não tem nada a ver um com o outro, mas eu lembro do Terrell Owens quando eu vejo o Dez Bryant. E você, Edu? Um wide receiver assim que chama a sua atenção no draft? Olha, eu vou junto com o Jonathan, eu vou puxar um cara lá dos late rounds. Eu iria de Marge Gilliard, do Cincinnati Bearcats. Marge Gilliard começou a carreira como cornerback, dois anos depois ele passou para wide receiver. Ele foi All-American 2 anos seguidos, em 2008 como kick returner e em 2009 como wide receiver mesmo. Ano passado, 87 recepções para 1.191 jardas e 11 touchdowns. Foi o principal receiver do Tony Pike. O Cincinnati continuou invicto, só perdeu o bowl que disputou contra a Flórida. Se você disputar um bowl contra a Flórida também fica realmente complicado. Marge Gilliard corre rotas muito bem, é um cara alto, é um cara rápido. Ele continua se movimentando, ele cria espaços para o quarterback conseguir buscar ele. É um cara que pode... Como o próprio Jonathan falou, eu não acredito que ele vai ser um possession, eu não acredito que ele vai ser estrela, principalmente os wide receivers. Mas um slot receiver, Marge Gilliard, seria perfeito em vários times da NFL. Só fazendo um comentário final aqui, pra gente terminar essa parte de receivers. Eu gostaria de perguntar pra vocês se vocês acham o mesmo que eu. Mas comparado com a classe do ano passado, eu acho particularmente que essa classe desse ano é muito inferior à do ano passado. Eu acho essa classe de receivers bem fraquinha. E você, Edu? Tirando o Golden Tate. Golden Tate à parte, a classe de wide receivers tá muito fraquinha mesmo, realmente. Eu também acho. Eu também acho que, tirando o Golden Tate e talvez o Dez Bryant, acho que é uma classe bem fraquinha de receivers. Julião? Então, Ale, comparando Dez Bryant, Golden Tate, para Jeremy Maclin, Michael Crabtree, Percy Harvin, Kenny Britt, Hakeem Nicks, muito bem lembrado, jogou muito bem pelo Giants ano passado. É, comparando esse grupo de wide receivers de 2009 com o de 2010, tem um certo vale entre as duas, digamos assim, classes de wide receiver. Set, hut! Linha ofensiva, hora de proteger o investimento, né? Os times estão todos atrás de um franchise quarterback, de um... bons prospects, jovens, com braços fortes, mas não adianta nada você colocar o cara, por exemplo, atrás de 4 magrelos lá, atrás de 5 magrelos pra proteger ele. Linha ofensiva, os top prospects em linha ofensiva. Vamos inverter a ordem dessa vez. Vitor Freire, você fala primeiro. Então, Edu, eu acho que de linha ofensiva esse ano não tem alguém que se sobressaia tanto como Russell Okung de Oklahoma State. O cara tem um braço de 90 centímetros. Quer dizer, o braço do cara é quase eu inteiro, vai até minha cintura, o braço dele, pra segurar alguém. Isso é muito, muito grande, muito forte. Ele conseguiu 38 repetições de supino, muito forte, muito grande, que sem palavras pra falar desse cara. Acho que ele deve sair no top 3, top 5 do draft. Bom, evidente, todo ano, pelo menos os 5 ou 6 primeiros jogadores escolhidos, ou se não escolhidos, mais bem cotados da linha ofensiva, são os jogadores, os tackles, né? Principalmente do left tackles. Mas vou falar de outra posição, vou falar de guard. O Iupari já vinha sendo ranqueado muito bem, talvez como até o melhor guard dessa classe. Mas o que ele fez no Senior Bowl foi um absurdo. Eu nunca vi, sabe, tudo bem, ali era só novato, vamos dizer assim, mas ele dominou o jogo, ninguém passou por ele. Toda a corrida ali, ele tirava o defensive tackle, pegava o linebacker, ia fazendo um trem e ia arrebentando todo mundo. Gostei muito do Michael Pari, acho que é um jogador que pode trazer impacto imediato para muito time que precisa de guard, e realmente são muitos times que precisam de guard na liga, um time com dificuldade de correr com a bola. E é um pouco... vai cair um pouco de posição exatamente por isso, por ser uma posição não tão... uma posição de baixo valor na NFL. Tem algumas outras posições de baixo valor, como, por exemplo, receiver e tudo, mas que geralmente saem draftados na frente dos guards. E eu tenho outros prospects, adoro ver coisa de linha ofensiva, mas deixar a chance para os outros também, né? Falar um pouco. Passar aqui pro Alexandre Branco aqui do meu lado, vamos ver de quem ele vai falar agora. Eu vou falar de um cara que é outra posição que a gente muitas vezes esquece, se comenta muito sobre os tackles. Eu vou comentar sobre um cara que é center. Ele vem da Universidade da Flórida, é o Marquis Pouncey, center do Florida Gators. Tem 1,96m de altura, 142kg. E segundo muitos, ele é um cara muito alto para jogar de center e que poderia ser mudado para guard. Ele já fez isso na Universidade da Flórida. E é um cara que tem principalmente como sua principal característica o run blocking. É um cara muito forte no run blocking. Tem, vamos dizer assim, ele tem uma... além da vantagem da altura, claro, ele tem a vantagem do peso dele, 142kg, para abrir buracos na linha ofensiva, por isso que ele é levado em consideração como um offensive lineman de dentro, né? Que guard ou center. Acredito que, por ele vir da Universidade da Flórida, isso já é um grande cartão de visitas, mas ele tem também como durabilidade uma das suas principais características, porque ele, como calouro em 2007... ele foi titular em 11 dos 13 jogos dos Gators. Ou seja, como calouro, ele já teve um certo impacto. Foi All-American como calouro. Jogou como sophomore nos 14 jogos. O BCS Bowl, ele jogou contra o Oklahoma. Flórida foi campeã. E agora o Pounce, que inclusive o irmão dele joga também na Universidade da Flórida, mas é um ano mais novo. E agora ele está saindo dos Gators para entrar na NFL. Acho que é o tempo certo, acho que ele está pronto para isso, e é um prospect visto com muito bons olhos pelos scouts, justamente por essa versatilidade dele jogar de center ou guard, principalmente por causa dessa habilidade dele no run block, que é o que o Jonathan já ressaltou aqui. Tem muitos times com muita dificuldade para correr na liga, e o Pounce é um cara que pode ter um impacto imediato. Então, Ale, fazendo um santo trocadilho aqui com o Oakland Raiders, eu acho que Bruce Campbell é um offensive tackle que pode chamar muita atenção pelo seu atleticismo, digamos assim. Correu muito bem no combine, um tempo digamos, muito baixo para um offensive tackle, 4,85. Isso, como eu já fiz um trocadilho no começo do programa, chama a atenção do Al Davis. Só que dessa vez faria muito sentido, sim, se o Al Davis pegasse, no caso, o Bruce Campbell para ser o seu left tackle titular. Ele é muito bom no pass protection, é sólido no run block e tem tudo para proteger, no caso, o Jamarcão. Nunca se sabe quem vai ser o quarterback do Raiders em 2010. Eu espero que o Bruce Campbell vá para o Raiders como simpatizante do Raiders, porque aquela linha do Raiders é complicada. Robert Gallery foi draftado, teve que passar para left guard porque não conseguiu jogar de tackle. Vamos ver se Bruce Campbell vai para o Raiders e resolve aquele problema do lado esquerdo, o blindside da offensive line do Raiders. Para finalizar essa parte de linha ofensiva, eu vou pegar também um cara lá dos mid rounds. Outro center, como o próprio Ale já falou, J.D. Walton, de Baylor, All-American nesse ano, finalista do Remington Trophy. Remington Trophy é o troféu que é concedido aos melhores centers da NCAA. Quem ganhou o troféu foi o Malker Sponsen, que o Ale já citou aqui. O J.D. Walton foi finalista do troféu, estava ali colado com o Malker Sponsen. É considerado o segundo melhor center em toda essa classe. 1,91m de altura, 138kg. É excelente protegendo o quarterback. É titular desde o seu segundo ano de faculdade. Desde que ele assumiu como center a linha do Baylor Bears, são recordes atrás de recordes, a linha cedendo poucos sacks para o seu quarterback. O quarterback de Baylor tem uns jogos tranquilos atrás da linha ofensiva comandada pelo J.D. Walton. É um prospect de mid-round, não é alguém que vai sair no first ou no second round, mas prestem atenção nesse rapaz, que esse rapaz vai ter muito futuro na NFL também. Eu gostaria de citar também o offensive line Mitch Petrus, que conseguiu 45 repetições no bench press, igualou o recorde do combine. Um cara que consegue levantar 45 supinos de 110kg, deve ser um pouco forte, né? Só tem que ver como que ele usa essa força, né, Victor? Mas realmente vale menção honrosa pra ele. Mitch Petrus, 45 repetições de 110kg. Du, só pra completar uma coisa aqui, só pra falar, avisar o pessoal aí que tá escutando o podcast. A gente, em muitas posições, a gente não falou de alguns jogadores considerados top prospects. Mas a gente está tentando levar aí para todo mundo, pro pessoal, um conhecimento assim de jogadores que não são tão comentados. Jogadores que têm seu valor, jogadores importantes. E claro, sempre vai faltar um, que nem... A gente não falou de todos os tackles que vão sair no primeiro round, mas o pessoal entender. Ninguém aí lembrou gente... do Brian Bulaga, por exemplo. Brian Bulaga, o Trent Williams também, ótimo jogador, que a gente nem comentou... Tem o Vladimir Ducasse, enfim, muitos jogadores. Isso só de offensive line, fora das outras posições, né? Mas é pra gente tentar levar pro pessoal aí que não acompanha tanto o draft um conhecimento legal aí dos jogadores que podem sair em segundo, terceiro round e ajudar muito times que precisam. Sempre tem uma badalação a respeito do first round prospect, mas tem mais gente ainda, às vezes. Como a gente já citou aqui no programa, Tom Brady foi uma escolha de sexta rodada. Tem o próprio Ale já falou do Jeff Saturday, que não foi draftado e hoje em dia é cotado para ser Hall da Fama. Então, pessoal, tem muito mais gente aí nos late rounds que pode render alguma coisa ainda. Para finalizar nossa primeira parte dessa análise dos prospects, quarterbacks, o capitão do ataque, o comandante de todo o ataque. É aquele que vai conduzir o ataque, aquele que vai ser a cara da franquia. São alguns dos maiores franchise players da NFL. Quarterbacks. Eu só antes de a gente começar o debate aqui sobre os quarterbacks, da gente indicar alguns prospects, por que a NCAA, por que alguns técnicos da NCAA insistem em conduzir os times dentro do shotgun, sendo que na hora do cara ser draftado todo mundo fala, mas ele só jogou no shotgun, ele não sabe jogar under center, ele não sabe jogar numa pro style offense. Por que que a NCAA também não começa a trabalhar num pro style? Bom, minha opinião, Edu, como um jogador de defesa, é muito simples. Na NCAA é muito valorizado, primeiro, antes de tudo, para começar o assunto, eles não estão nem aí pro quarterback, eles querem eles ganhar o título e acabou. Os técnicos vivem disso na NCAA, em ir pra bowls, em ganhar títulos, E é por isso, eles estão preocupados muito com o futuro do quarterback. Em arrecadar dinheiro pra faculdade, porque cada vencedor de bom leva uma graninha legal, né? Com certeza. Mas, do ponto de vista defensivo, os quarterbacks que correm muito na faculdade, e são estrelas no college, e chegam na... Muita gente não entende isso. Por que o jogador que é tão bom no college, correndo, o quarterback passa bem, corre bem, chega na NFL e é meio que destratado, meio que desvalorizado pelos times que não querem pegar ele? É muito simples, porque na NCAA, você está jogando contra a defesa aqui, uma defesa que geralmente tem um ou dois, no máximo três jogadores que vão ir para a NFL. Jogadores atléticos, jogadores que têm força, tudo. Então, vale a pena você ter uma arma mais, um esquema mais em campo para você correr, ganhar jardas, porque seu quarterback vai geralmente, e muitas vezes, né, ser mais rápido que os jogadores, não correr o risco de sofrer uma contusão mais séria. Já na NFL, o quarterback correr com a bola, primeiro que ele não vai conseguir nem correr, porque todos os jogadores, até os defensive tackles, são rápidos lá. Ele vai pensar em correr, o cara já vai estar atrás dele. Segundo, todos os jogadores são atléticos e fortes o suficiente para machucar seu quarterback. Do corner ao nose tackle, todos, se pegarem seu quarterback, eles vão com a intenção de machucar. Eles vão no joelho, eles vão com força, eles vão arrebentar. Então não vale a pena para um time da NFL pagar uma grana absurda, porque o quarterback é um jogador que recebe mais um time de futebol americano, e, na minha opinião, com razão, é um jogador que deveria receber mais mesmo. Não vale a pena você arriscar o jogador que você paga 5, 6, 7, 8, sei lá quantos milhões de dólares por ano para o seu quarterback, numa corrida, vir um linebacker, vir um safety, arrebentar ele no meio, ele perder duas, três temporadas. Bom, já que o cara é tão valioso, já que o cara é o comandante do ataque do time, já que muitas franquias investem anos e anos de trabalho em cima de uma única peça, Ale, diz um nome aí que pode ser um futuro estrela da NFL na posição de quarterback. Bom, Edu, eu vou manter aqui a minha tendência em citar os prospects mais, na verdade, menos citados, né? Não vamos falar os mais esquecidos, vamos falar os menos citados aqui. Porque esse cara é uma figura célebre na NCAA, foi uma figura célebre na NCAA, é uma figura célebre em todo o país, nos Estados Unidos, e acredito que ele é um cara com muito potencial para a NFL, e que caso um time escolha ele e trabalhe muito bem com ele, será um quarterback que pagará cada centavo investido nele. O nome dele é Colt McCoy, quarterback da Universidade do Texas. Colt McCoy é um jogador... Muitos dizem que o Colt McCoy é um jogador bastante parecido com o Kyle Orton, quarterback de sistema, mas eu particularmente discordo completamente dessa afirmação. Primeiro porque o Colt McCoy tem 1,85m de altura, 98kg, é um quarterback muito forte, tem um braço muito bom, o que já completamente difere do Kyle Orton. E tem uma coisa que o Colt McCoy tem, eu acredito que o Kyle Orton precisaria disso para ser um quarterback muito mais prolífico na NFL. O Colt McCoy tem a habilidade de ler o que está acontecendo na defesa com muito mais rapidez, e principalmente ler o que está acontecendo na linha ofensiva, que é muito importante. O Kyle Orton não tem tanto essa leitura. Para mim, essa comparação com o Kyle Orton de primeira já é uma comparação lamentável. O Colt McCoy é um quarterback de qualidade e muitos estão colocando ele no segundo, terceiro round, mas para mim, se o Colt McCoy continuasse jogando no BCS, a gente sabe do que aconteceu, a contusão dele, Texas bateria Alabama, porque isso era latente no início da partida. Colt McCoy estava jogando muito bem, Texas estava jogando bem, e a Universidade do Texas bateria Alabama. Colt McCoy seria um dos principais quarterbacks nessa classe e sairia, para mim, na frente do Sam Bradford e talvez até mesmo do Jimmy Clausen nesse draft, porque o Colt McCoy é um jogador vencedor, é um cara que tem uma carreira em Texas inquestionável, números que saltam aos olhos. Ele acumulou 157 passes completos para 13.253 jardas, isso em 4 anos, 112 touchdowns, 45 interceptações e correu para 1.589 jardas e 20 touchdowns em 447 tentativas em sua carreira. Isso, com certeza, é um stat bastante irrelevante. A gente sabe, na NFL, quarterback, como disse o Jonathan aqui, é muito relativo. Ninguém é o Michael Vick, nem todos são o Michael Vick. E um cara que corre mais ou menos, ou corre bem, assim, na NCAA, não corre nada na NFL. A verdade é essa. Deixando a corrida de lado, pra mim, o Colt McCoy é um quarterback com muito potencial, porque ele já tem um prestígio absurdo. É um cara que é muito querido pela torcida do Texas. E é visto nos Estados Unidos como um exemplo de atleta. Um cara que se aplica muito, principalmente no film room, assistindo filmes das defesas, sabe muito de futebol americano. Recorde é mato na carreira dele. Ele detém praticamente todos os recordes da Universidade do Texas para um quarterback. Além E não é uma faculdade pequena, né, Alexandre? É uma faculdade que revelou grandes nomes da NFL. Exatamente, é uma das principais faculdades da NCAA na história do futebol americano universitário. E ele tem, por exemplo, três recordes importantíssimos na NCAA. Ele tem o recorde em uma temporada de porcentagens de passes completos, 77,6, que é uma porcentagem muito alta. O de mais vitórias por um quarterback titular, com 45. E está empatado no segundo lugar para passes para touchdown como calouro, com 29, ao lado de David Neal, quarterback da Universidade de Nevada, que conseguiu esse recorde em 1998. Vice-campeão do Heisman Trophy, All-American em praticamente todas as temporadas, ganhou os principais prêmios para um quarterback, ganhou o prêmio de principal jogador para o ataque, quarterback do ano em 2009, jogador da temporada pela ESPN, pela Sporting News também, ganhou o Walter Camp Award. Ou seja, o que você pode falar sobre o Colt McCoy em todos esses anos? Que é um quarterback vencedor, um excelente jogador. Para mim, o Colt McCoy será um dos grandes quarterbacks na NFL, caso um time o escolha. Dê alguns anos para ele se acostumar, para ele se acomodar na NFL, para aprender o playbook e principalmente para pegar o jeito da Pro Style Offense, que a gente sabe que no Texas as coisas são meio diferentes em questão de ataque, porque é uma spread offense, como a gente veio citando no começo do bate-papo sobre os quarterbacks. E acredito que com certeza o Colt McCoy é um dos prospects mais injustiçados, porque ele está sendo praticamente colocado de lado por causa de uma lesão que ele teve no BCS. Estão esquecendo completamente toda a carreira do McCoy por causa daquela lesão. A gente sabe que era o jogo da vida dele, com certeza, mas a gente tem que lembrar que eu bato nessa tecla mais uma vez. Se ele ganhasse, ele seria um dos principais prospects como quarterback nesse draft. Para mim, o Colt McCoy é um excelente prospect para um time que deseja, que já tem um quarterback estabilizado e quer evoluir um quarterback para no futuro substituí-lo. Só para complementar, Ale, antes da gente passar a bola pro Júlio, o Colt McCoy nesse BCS Ball, ele queria voltar. Ele se machucou logo no primeiro drive do jogo. Ele queria voltar, o técnico não deixou ele voltar, justamente pensando que ele estava saindo da universidade, que tinha toda uma carreira na NFL pela frente. Então, foi a lesão, assim, a lesão acabou colocando ele um pouco de lado, mas ele mostrou que ele queria voltar e ele queria ter participado ainda. Quem sabe se ele tivesse voltado, o BCS não tivesse um resultado completamente diferente. Eu sei que ele é detentor de muitos recordes, muito talentoso, mas o diferencial do Colt McCoy, pra mim, é ele ser um exemplo, um atleta exemplar. Ele é um cara muito dedicado no treino, no estudo de futebol. Ele é um cara religioso, é um cara que nunca trouxe problemas fora do campo, sempre foi líder, sempre foi exemplo pro time. Eu acho que isso é o diferencial dele nessa classe. Nenhum outro quarterback alguns têm algumas dessas características, mas nenhum tem todas como o Colt McCoy tem. Julião, manda um prospect aí pra gente. Edu, eu vou falar do cara assim, digamos, mais badalado, mas a galera fala mais, não por ele ser o top prospect dos quarterbacks. Ele até tá cotado pra sair no second round, mid second, late first. Mas é a estrela da NCAA. É a estrela da NCAA. todo mundo nos Estados Unidos sabe quem é o cara. É o quarterback número 15 da Flórida, o Tim Tebow. Todo mundo fala que o Tim Tebow não tem a mecânica para ser um quarterback da NFL. Que a mecânica de lançamento, a forma como ele se posiciona os pés, a forma como ele lê a defesa, não tem como ele se dar bem na NFL. Sempre jogou na spread offense, como a maioria dos quarterbacks da NCAA joga. Só que eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o Tim Tebow, ele tem uma ética de trabalho invejável. É um cara que é um líder, foi um líder durante todos os anos na Flórida. Foi um cara que todo mundo olhava pro Tim Tebow e falava: nossa, esse cara aí, tipo, esse cara é o cara do time, é o cara que eu vou seguir ele, que não sei o que, eu vou ajudar o cara a ganhar. Eu acho que ele tem a ética de trabalho, vai ser fundamental pro sucesso do Tim Tebow, porque pode até ser que realmente ele não tenha uma mecânica boa, pode ser que ele não consiga ser aquele cara, por exemplo, como o Peyton Manning, que tem a mecânica perfeita, o espiral perfeito, mas é um cara que corre muito bem com a bola, um cara atlético. E o mais importante do Tebow, pela sua fama, é um cara que traz muitos, vai trazer muitas pessoas para os estádios, vai vender muita camisa, mesmo ele sendo um bust. Nos dois, três primeiros anos, eu acho que muita gente vai usar a camisa 15 do Jaguars. Aí o povo pergunta: camisa 15 do Jaguars? É, parece que rola um consenso entre os owners da NFL para deixar o Tim Tebow ir para o Jaguars. Por que isso? Os Jaguars vêm tendo um problema muito grande em levar um pessoal para o estádio. Mesmo não tendo temporadas ruins de 5 vitórias, 4 vitórias ou até 3, eles conseguem legal 8 vitórias, 9 vitórias. Até foram para os playoffs alguns anos atrás. Mas, é, como diz o Paulo Antunes, o pessoal da Flórida é... O torcedor é muito bundão. O torcedor não apoia o seu time. Acontece o mesmo com o Miami Dolphins. O Jaguars não é diferente. E o Tim Tebow, no caso, pode ser uma estratégia financeira para a equipe do Jaguars, porque eu não vejo o Jaguars ficando em Jacksonville se eles não trouxerem o Tebow, porque apoio popular eles não têm, e apoio popular é uma coisa fundamental para qualquer franquia na NFL. Então, para mim, Tim Tebow é um cara que vai dar o que falar na NFL, pela sua ética de trabalho, e para ver se ele realmente consegue fazer uma transição da spread offense com um release estranho, um trabalho de pés muito ruim, uma leitura de defesa questionável. Vamos ver se ele consegue se transformar num bom quarterback na NFL. Vitinho, um quarterback que chama sua atenção no draft. Eu vou deixar os dois para uma discussão mais aprofundada ao fim do programa, do podcast. E vou falar agora do Javon Snead, quarterback de Ole Miss. Deve sair entre o terceiro e quarto round. Está muito underrated, ele tem um passe muito bom, forte. Tem uma mira muito boa, errou somente 2 passes das 42 tentativas no Pro Day dele, mas ele tem uma fraqueza que é a hora da decisão, a hora que ele, que o cara tá correndo, o cornerback tá atrás do wide receiver, ele vai dar o passe e acaba dando o passe pro cara errado, fazendo a leitura da jogada errada e acaba sofrendo com isso. Se ele pegar um técnico bom, um técnico forte, que ensine pra ele um tutor bom, eu acho que ele vai ser um dos melhores cornerbacks dessa classe daqui uns 3, 4 anos. E você, Jonas, quem que você vai puxar aí? Já que sobrou os dois principais aqui, queria propor um debate aqui com o Edu. Edu, vou discorrer um pouco sobre o assunto e aí a gente conversa, beleza? Beleza. Tá bom. É, o que diferencia o Bradford do Clausen? Vamos lá. Em todas as posições, o pessoal, os scouts, analisam 2 tipos de skills, que eles chamam de tangibles e untangibles. O que seriam isso? São tangibles, são velocidade, força, quanto o passe do cara, se é bom, se ele sabe fugir de um bloqueio, se ele toma decisões boas na hora de um passe. Isso são os tangibles, as coisas que você tem como medir. Você coloca, bota no papel com um número lá, analisa, é isso. E tem os untangibles, que são liderança, o quanto o cara é em tough, né, que eles falam, que é, vamos dizer assim, durão, qual a capacidade dele de se manter calmo na hora da decisão ali, de ter poder de reação. E exatamente isso que diferencia os dois. Enquanto, pelo que os scouts falam, né, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas os scouts dizem que o Bradford é muito melhor nos untangibles, que ele é um melhor líder, que ele é um cara calmo, que ele é um cara que tem capacidade de comandar o time, comandar um ataque bem. Enquanto o Clausen é um quarterback que tem que é muito mais talentoso, tem o braço muito melhor, toma decisões muito melhores, é um quarterback mais alto, um quarterback que jogou no Pro Style Offense, né? Quarterback que tá pronto pra ser starter. E eu queria debater isso com o Edu e com todos vocês aqui do Endzone. Pra vocês, o que vocês, vocês como técnico, o que vocês acham que é mais fácil ensinar um cara a ser o líder, a comandar ou ensinar ele a jogar? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que é mais fácil você treinar um cara talentoso do que treinar um cara não talentoso. Eu ficaria com o Jimmy Clausen. Escolheria ele com calma, ele ia se acostumando, ia pegando. Ele é muito jovem, né? Ele não jogou o senior year dele. Ele tá indo como júnior pra esse draft. Eu ensinaria ele a como ter liderança, como se relacionar com os outros companheiros de ataque, de equipe no geral, com o técnico, como perder essa inibição que ele tem às vezes, do que você pegar um cara que não é talentoso e ter que ensinar ele a mecânica, como passar a bola, como tomar uma decisão. E aí eu queria a opinião do Edu e de todo mundo aí sobre esse assunto. Olha, eu acho que liderança, culhões, pra falar a palavra assim, culhões, você se inspira em alguém, você vê um colega de time pegar aquele último quarto de jogo dentro daquele 2-minute drill, ele chamar o time, ele conduzir o ataque, você vai se espelhando naquilo. Braço, leitura de defesa, precisão de passe, essas coisas. Às vezes ou você nasce com ou você não nasce. Eu não nasci para ser um quarterback, eu tenho certeza disso. Mas aprender a fazer um discurso, aprender a levantar a moral do meu time, isso com o jogo, com o espírito, com o momento, isso eu consigo. Agora, arremessar uma bola tão bem, eu posso não saber. Eu não tô dizendo que o Bradford não sabe arremessar bola. O Bradford é um bom quarterback, o Bradford jogou pro Oklahoma State. Só que eu acredito que o Clausen é muito mais bem preparado nesse momento. Eu, como um dono de time, como general manager, como um técnico na NFL, eu buscaria aquele cara que já pode chegar e pode assumir. Porque o Clausen não vai sair lá pelo 32º pick, não vai sair lá pelo 28º pick. Ele vai sair para um time que tá mal das pernas, para um time que tá precisando de uma mudança, para um time que tá precisando de um quarterback para já. Não para um time que tá precisando de um quarterback para daqui a 2-3 anos. Eu iria de Jimmy Clausen. Olha, eu concordo com vocês. Eu acredito que enquanto liderança, perseverança, você ser a cara de um time, você comandar um time, puxar o time, chamar a responsabilidade é muito importante. Eu acredito que você chamar a responsabilidade faltando um minuto para acabar o jogo, sem timeouts, com apenas aquela posse de bola para você chegar e marcar um field goal, você lançar um passe para uma interceptação, não adianta nada. Então, eu acredito que o Jimmy Clausen é o melhor quarterback dessa classe. Por N motivos. O primeiro deles, Pro Style Offense. Coisa mais importante. Segundo, você tá acostumado já com o que você vai ver pelos próximos 10, 15 anos, né, Alexandre? Exatamente. Você tá acostumado a entregar a bola pro running back. Você tá acostumado a alinhar com o fullback atrás de você e a fazer o dropback. Sabendo que o fullback tá ali para bloquear. O fullback praticamente não aparece na NCAA. Mas você tá acostumado com o fullback, com sets, com dois tight ends. Tá acostumado com tudo que é tipo de formação, tá acostumado a estudar muito mais os blocking assignments dos offensive linemen pra corrida e pra passe também. Tá muito acostumado a chamar audibles na linha de scrimmage. E isso na NFL está provado ser muito, muito mais importante do que o quarterback saiba liderar. Porque saber liderar, a gente sabe que o David Garrard sabe. A gente sabe que o Kyle Orton sabe. A gente sabe que o Rex Grossman também sabia. Mas o que isso trouxe de concreto para esses times? Nada. Verdade seja dita? Nada. Vamos falar a verdade. Então é o seguinte, eu acredito que o Jimmy Clausen chegando num time, ele será a cara desse time, ele será o principal jogador, vai aparecer, vai fazer a diferença. E é o que você falou, Edu. Realmente, ele tá chegando para um time que tá mal das pernas e precisa de uma mudança para já. Precisa de vitória, precisa se levantar, precisa mostrar para a torcida que o front office está comprometido em fazer o melhor, está comprometido com a excelência, está comprometido com a vitória. E eu acredito que o Jimmy Clausen é o quarterback certo para um time que tá precisando vencer. Eu acredito que ele seja melhor de braço, melhor de passe, muito melhor de pontaria do que o Sam Bradford. Talvez ele não tenha resultados tão que saltam tanto aos olhos quanto aos do Bradford. Bradford já ganhou o Heisman Trophy. Era isso que eu ia te perguntar, Alexandre. Não, não é nem questão do Heisman Trophy. Desculpa só interromper, mas vou te perguntar um negócio agora. Com certeza, fica à vontade. A Universidade de Notre Dame, esse ano, quantos jogos a Universidade de Notre Dame ganhou? Deixa eu achar aqui quantos jogos a Universidade de Notre Dame ganhou. Mas não foi uma das melhores universidades do país. Isso pode atrapalhar o desempenho, o draft stock do Jimmy Clausen na NFL? Não, vou explicar por quê. Olha aqui, só pra complementar, Alexandre. Universidade de Notre Dame esse ano, 6 vitórias e 6 derrotas. A gente comentou aqui sobre a Pro Style Offense, né, Edu? Você, adotando uma Pro Style Offense, você com certeza está pensando em correr com a bola. Se você usa uma Pro Style Offense e o jogo corrido não vai bem, como é conhecido que o jogo de Notre Dame corrido foi muito mal, Jimmy Clausen por muitas vezes apanhou muito porque a linha ofensiva estava mal das pernas, você não consegue jogar. A defesa de Notre Dame não estava bem esse ano também. O draft stock do Jimmy Clausen está seguro porque eu acredito que os scouts da NFL têm plena consciência de que se Jimmy Clausen estivesse no lugar de Sam Bradford, Oklahoma seria campeã do BCS no ano passado e não ficaria num bowl secundário. Eu acredito que Oklahoma estaria figurando entre os times que estiveram disputando um título no ano passado, tomando talvez o lugar da Universidade de Texas e muito provavelmente tomando o lugar de Alabama, se fosse em questão de quarterback. Porque a gente sabe que apesar do Greg McElroy não ter perdido nenhum jogo em sua carreira desde o high school, ele não é um dos melhores quarterbacks na NCAA. Jimmy Clausen é um cara muito especial porque ele conseguiu 6 vitórias jogando num time com uma linha ofensiva lamentável, que é a linha ofensiva de Notre Dame. Pra quem teve a oportunidade de assistir Notre Dame e Pittsburgh no ano passado, um jogo transmitido pela ESPN aqui pro Brasil, todo mundo viu que a linha ofensiva de Notre Dame tava um negócio ridículo. A defesa, então, tava uma coisa... Olha, não tem o que falar. Notre Dame ano passado tava péssimo, eu torço pra Notre Dame e sei como é que tava a situação, tava péssimo. Mesmo assim, Jimmy Clausen soube levar o time a 6 vitórias. E, inclusive, o Jonathan estava assistindo um jogo aqui. Comentamos isso há um tempo atrás. Jimmy Clausen foi tão bem no jogo que Notre Dame tinha aberto mais de 42 pontos de vantagem para outro time. O quarterback reserva de Notre Dame entrou. Notre Dame começou a tomar touchdown atrás de touchdown, a defesa jogando muito mal. E quando o time adversário estava apenas 7 pontos atrás de Notre Dame, Jimmy Clausen entrou, fez o drive da vitória e Notre Dame levou o jogo. Ou seja, eu acredito que o draft stock do Jimmy Clausen está mais do que seguro. Nunca esteve mais seguro. Acredito que ele será o primeiro quarterback a ser draftado, quiçá o primeiro jogador a ser draftado no draft de 2010. Para finalizar, como menção honrosa depois desse nosso debate, dois quarterbacks que eu digo que vão virar futuros, Jeff Garcia, AJ Phillies e por aí vai, aquele backup que entra e segura as pontas de vez em quando, Tony Pike e Max Hall. Tony Pike do Cincinnati, Max Hall de BYU. Esses dois vão aprontar das suas no futuro ainda. Vão ser uns futuros Tavares Jacksons da vida ainda. Gostaria de citar o John Skelton também. Bom, o Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço, pessoal, agradeço a paciência de vocês. Nesse programa nós comentamos os prospects ofensivos. Semana que vem nós vamos estar comentando sobre defesa. Quem das defesas da NCAA pode render alguma coisa na NFL. Então semana que vem tem mais Endzone, tem mais debates aqui para ajudar vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre as futuras estrelas do futebol americano nos Estados Unidos. Eu vou me despedindo por aqui. Alexandre, aquele abraço. Valeu, Edu. Aquele abraço para vocês. Espero que a gente tenha feito uma boa análise pro ouvinte do nosso programa. E que o pessoal continue pesquisando sobre o draft, que é uma parte muito legal da NFL. E espero que estejamos certos em nossas projeções pro draft, não é verdade, Julião? Aquele abraço, meu velho. Então, Ale, é isso aí. Espero que consigamos acertar 50% do que cada jogador realmente é, pra facilitar a vida do pessoal aqui do Brasil, porque realmente é complicado esse negócio de analisar jogador de NCAA, porque são 555 fatores diferentes a se considerar. O college, o seu adversário, a mecânica do cara, se o cara corre rota bem, se o cara tem um pass block legal, não sei o que, tudo mais. A gente tentou fazer o que deu aqui, resumimos mais ou menos como cada jogador que chama a atenção de cada um aqui, como a gente acha que ele é a partir de vídeos e essas coisas. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis falar com isso tudo. Passa a bola pro meu querido amigo Vitinho, deixa aquele abraço pro Edu, um abraço pro Ale mais uma vez, e um abraço pro Jonatas, que aí tá aí junto com o Ale, participando mais uma vez do podcast como convidado especial. Aquele abraço, Vitinho, passa a bola pra você. Aquele abraço aí, Julio, aquele abraço a todos da Endzone. Foi legal esse Endzone porque foi várias opiniões pessoais e foi bem discutido esse assunto de quarterback e top prospects. Aí eu acho que foi bem útil pros nossos ouvintes aí. Abraço, Edu. Abraço, Vitinho. Abraço, Julião. Abraço, Alexandre. É sempre um prazer gravar aqui com vocês. Um abraço, Jonatas, nosso convidado de honra aqui, tá sempre aqui marcando presença com a gente, comentando um pouquinho dessa vez sobre draft com a gente, Jonatas. E aí, curtiu? Pô, cara, draft é meu, vamos dizer assim, meu momento preferido da NFL. Eu adoro mesmo esse negócio de scout, de acompanhar combine e tudo. Espero ter ajudado aí, eu tô sempre estudando sobre isso, sempre acompanhando, espero ter ajudado vocês. E se possível, semana que vem eu tô aí pra falar de um assunto que eu entendo um pouquinho melhor, que é defesa. Mas obrigado aí pela oportunidade de novo, espero ter contribuído. Um abraço aí pra todos vocês que já são meus amigos aí. E até semana que vem, se Deus quiser. Isso aí, pessoal. Abraço pra todo mundo que ouviu até agora. Mandem suas opiniões sobre o draft aqui pra gente também. podcast@endzonebrasil.com. E se preparem, esse aquecimento que a gente tá fazendo aqui é pra nossa promoção. Participem da promoção Um Ano de Endzone Brasil. Nós vamos fazer uma cobertura ao vivo no dia do draft. Vamos estar comentando, fazer um chat animado, conversar com a rapaziada no dia do draft. Então, acompanhem todo o nosso trabalho. Tá faltando pouquinho menos de um mês pro draft. Até lá, pessoal. Um abraço. Fui!